Muito boa tarde, ouvintes da Antena Web. Hoje o Alex está assim um pouco mais doente. Hoje o Alex está assim, digamos que não é bem com gripe, mas quase com gripe. Isso não é uma grande sensação, mas aqui estou eu, cheio de força, para conseguir fazer um programa para vocês que me esperam ansiosamente todos os sábados para lhes conseguir dar música e mais música e mais música neste batido musical. Desde já aproveito para dar um beijinho e um abraço a todos os nossos ouvintes que estiveram à espera esta semana toda e àqueles que sempre foram acompanhando as emissões semanais da Antena Web, todos os programas da Antena Web. Infelizmente hoje não me vai dar para falar muito, porque nem o estado de espírito é bom e a voz também não me dá muito para aí. Se até aqui eu tinha assim aqueles catarros, hoje ainda consegue ser pior. Desde já peço muita desculpa a todos os ouvintes. Mas cá estou eu, a fazer o melhor que posso por vocês. A primeira música de hoje vai ser Bryan Adams. Sim, senhora, Bryan Adams com Everything I Do, a tocar para você a partir de agora na Antena Web. Sintonize-se! You know it's true. E vamos continuar a descer na tabela, caros ouvintes da Antena Web. Ouvimos Bryan Adams com Everything I Do. E agora vamos ouvir uma dupla que há uns anos fez muito sucesso. Toda a gente cantava a música deles. A música, pronto, não tem propriamente um título muito apelativo. Digamos que, até para além de não ter um título muito apelativo, até sugere assim alguma violência. Mas não, não pretende ser violenta a música. Pretende apenas ser ouvida e dançada. Estamos a falar de Tortura, ou La Tortura, de Shakira e Alejandro Sanz, que vai tocar agora na Antena Web, para você. Não torture ninguém, nem se deixe torturar por esta música. Dance e dê cabo dela. Ouvintes da Antena Web, sintonizem-se connosco e nunca mais nos larguem. Vocês são a nossa razão de existir. Te pido que todos los días sean de sol. Te pido que todos los viernes sean una fiesta. Poco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Y nos decimos adiós. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que traigan peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal que andará arrojando a los cerdos miles de perlas. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, sino de excusas vivo yo. Solo de errores aprende, y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese aguazo y nos decimos adiós. Oye, negrita, mira. Oye, mi negra. E já lá vai a dupla, caros ouvintes. Já lá vai Shakira e Sanz, que vão tomar um cafezinho ali à esplanada de Belém. Bem, a seguir vamos ter, digamos que na minha opinião pessoal, quem deveria substituir a rainha da pop. Não tem um género tão pop, mas tem um género fantástico de música. Para além de cativar as pessoas para dançar, para além de cativar as pessoas no ouvido, também tem, digamos, com uma voz, uma boa voz. Não digo excelente, mas digo muito boa voz. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de Beyoncé. Já é uma presença assídua, tanto na nossa rádio como em todas as rádios e como em todos os programas musicais. Beyoncé fez, faz e fará sucesso. A música que lhe trazemos hoje da Beyoncé é o If I Were a Boy. Muito sinceramente, aqui, opinião geral aqui da Rádio Antena Web, espero bem que nunca haja essa possibilidade, porque a Beyoncé está muito bem como mulher. Que se deixe estar, porque se fosse um homem, não tinha metade do sucesso que tem. Portanto, If I Were a Boy, de Beyoncé, aqui na Antena Web. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were, it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I E deixamos Beyoncé, Beyoncé Knowles, com o pensamento de dela poder ser ou vir a ser um homem, ou um rapaz neste caso. Espero muito bem que seja só o mesmo pensamento, como já foi dito aqui. E acredito que vocês todos partilham da mesma opinião. O que é que temos a seguir? A seguir vamos ter um hotel em Tóquio. Exatamente, um hotel em Tóquio. Mas não é nenhum passatempo, não. Não temos viagens para oferecer nem nada que se pareça. Temos é o Tóquio Hotel a tocar com Automatic para vocês aqui na Antena Web. Divirta-se com esta música, porque esta música tem muita coisa divertida e tem um grande som. Portanto, dance nesta tarde de sábado, tarde em que a primavera já entrou e as temperaturas começam a fazer sentir. Por isso, caro ouvinte, a primavera entrou connosco e a primavera continuará connosco até ao fim da sua estação. Muito bem, e já lá vão os Tóquio Hotel, caros ouvintes. E hoje, como eu estou assim um pouco mais em baixo, infelizmente não porque eu queira, mas por motivos de saúde, digamos que para dar um safanão nisto tudo, porque vocês o que querem é diversão e querem música, e já que eu não posso dar mais hoje daquilo que tenho, vou-lhes dar uma música que abana com toda a gente. Sim senhora, abana com toda a estrutura. Abana com a casa, abana com o prédio, abana com a estrada, abana com tudo. Ponha-se atento, ou ponha-se atenta, porque o bicho anda à solta. Estamos a falar de quem? Exatamente. Vocês já disseram tudo aquilo que havia para dizer. Irã Costa, com o bicho, a tocar aqui na Antena Web, que é a sua rádio de eleição, diariamente e semanalmente, todos os dias da nossa vida. cabelo, espalhar sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele enfim os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele enfim os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. É tanta, cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. É o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. Já apanharam o bicho, caro ouvinte. Já apanharam o bicho. Já está na gaiola o bicho. Agora vamos lá ver o que é que irão fazer com ele. Ele não queria vir entrar lá para a gaiola, mas o que é certo é que o meteram na gaiola. O que é que vamos ter agora? Agora vamos ter a primeira voz, neste caso vozes portuguesas, da nossa antena web de hoje, ou do nosso programa musical, batido musical de hoje. Estamos a falar de uma banda jovem, uma banda que tem tudo para ser promissora. Uma banda que até é muito conhecida. São os Mundo Secreto. E por favor, vamos fazer o que eles estão a dizer. Eles estão-nos a dizer para pôr as mãos no ar. A música é mesmo, põe a mão no ar. Portanto, caro ouvinte da Antena Web, vamos pôr as mãos no ar e vamos dançar como eles gostam. Fazê-los à vontade não custa nada e a nós dá-nos saúde. Aqui na Antena Web, Mundo Secreto a tocar para vocês a partir de agora. E sintonize-se. Underground, oh, quem sente, sente até ao fim e sente o nosso som. Hip hop do mais puro, a partir de tudo. Reconhece, puta, é muita pica em conteúdo. Não faças confusão e recua. O meu projeto está na minha rua e não na tua. Eu represento o que tenho e o que tenho represento. É certo como a chuva em dezembro. Lembra qualquer um que lutei para estar aqui. O mesmo de sempre continuará sempre aqui. Longe da inveja e perto de quem merece. O sítio do costume não vale a pena de todo o resto. Come on. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O doce está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O Lucifer está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Era tão bom quando éramos só nós. Hip hop agora é moda, tipo ir passear para a Foz. Já não há rodas de break, há rodas de damas soltas. A ouvir a Candy Shop e a ficar loucas. E a cultura pela qual me apaixonei era o b-boy, o writer, um MC e um DJ. Só vejo blink, blink, rap, sets e aparato. Mano, isso nunca foi hip hop, eu já estou farto. Farto de ir a festas e ver coreografias aprendidas num ginásio de New School em dois dias. Desculpa a agressividade, mas tenho saudade de ir ao Art Club, ver hip hop de verdade. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O Lucifer está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip hop está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O do secreto está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip hop está na casa, põe a mão no ar. Este é o nosso novo som na zona. Grande como é leve, lá se apanhas essa onda. Tá tudo a rolar, este som não vai parar. Para quem me entende, temos muito para te dar. Por isso, queres fazer barulho? Faz barulho, grita agora. Mete a mão no ar, solta o rebelde cá para fora com a nossa criação. Para a nossa geração, a nova produção. Esta nossa pressão, o nosso som. Feito para toda a multidão que percebe, que consegue sentir união. Somos mundo secreto, somos o mesmo de sempre. Não paramos, fazemos o nosso som diferente. Nós estamos aí, representamos diferente. Confiamos na atitude de ser o mesmo de sempre. Continuamos à frente da produção da novidade. Mundo secreto faz parte do nosso grande identidade. Põe o beat lá em cima, sente esta faixa. Puxa o conteúdo, fecha os olhos e relaxa. Puto na casa, vem ver quem é que fica. Quem é que faz história tipo as taças do Benfica. Fica aí para ver o que é que vai acontecer quando a versão diferente tiver que perceber. Este é o nosso som e nós estamos aí. Até ao próximo episódio, ficamos por aqui. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Mundo secreto está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O Lucifer está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O Lucifer está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. O Lucifer está na casa, põe a mão no ar. Toda a gente está na casa, põe a mão no ar. Hip-hop está na casa, põe a mão no ar. Muito bem, e já lá vão os Mundo Secreto. Vão continuar os ensaios, sabe-se lá para quê. Mas de certeza absoluta que tem bastantes espetáculos e bastantes concertos a dar durante este ano todo de 2010. Esperemos muito bem que seja assim. Agora é a vez de mais uma estrangeirada aqui na nossa antena web. É a vez de pormos a rodar outra banda magnífica, mas esta é uma banda, digamos que, mais expandida pelo mundo. Desde Tóquio até Washington, desde Brasília até Oslo, na Suécia, toda a gente conhece os Linkin Park, que vem a trazer uma música chamada Numb, para você, caro ouvinte, aqui na antena web. Linkin Park com Numb. Também já houve esta dupla com o Jay-Z, Linkin Park com Jay-Z. Linkin Park, com nome para você a tocar a partir de agora, caro ouvinte da Antena Web. Caro ouvinte da Antena Web, é a altura de tirarmos o chapéu. Tirarmos o chapéu porque vamos ouvir uma banda que já não existe. É portuguesa, mas já não existe. Hoje em dia, quem a compunha está por aí espalhada. Há pouco tempo houve notícias de uma delas. Elas eram, se não me engano, 4. Mas hoje trazemos, para além das memórias, trazemos uma música bonita. Porque a música não tem período, não há música moderna nem música antiga. A música é contemporânea, toda ela. E mesmo que hoje em dia as batidas sejam diferentes, aquela música nunca passará de moda. Estamos a falar de umas portuguesas que fizeram sucesso, pelo menos, perto da década de 80. Estamos a falar das Doce. E fechem a porta e apaguem as luzes, porque as Doce é para se ouvirem assim. Sintonize-se conosco, caro ouvinte da Antena Web. Bye. noite sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. E agora, caro ouvinte, o que é que vamos ter? Vamos ter uma coisa que todos nós gostaríamos de fazer, principalmente, mas principalmente, na semana de trabalho. Não é uma gazeta, não. Hoje em dia há muitos termos técnicos, por exemplo, fazer gazeta é não ir trabalhar. Digamos que neste caso não é fazer uma gazeta. Digamos que neste caso é uma coisa um pouco superior. Ora bem, o que é que é? Conhece o nosso Henrique Iglesias? O nosso amigo Henrique Iglesias, que já cantou aqui pelo menos umas duas vezes. Sim, senhor, ele tem uma música que suscita, digamos que, a balda. Pois vamos-nos baldar, ouvintes da Antena Web, principalmente porque hoje é sábado e o patrão não nos pode fazer nada. Vamos-nos baldar e vamos seguir à letra esta música. Chama-se Escape. Portanto, vamos dar um escape. Vamos fugir, caros ouvintes da Antena Web. Mas levem sempre consigo o seu computador ou algo que dê para nos ouvir. Porque pode fugir para onde for, mas nós encontrámo-lo. Sintonize-se. I'm not gonna make you stay. I won't make you stay. Soon you'll be finding you'll be falling. Está a ver? Foi ou não foi encontrado, caro ouvinte? Claro que foi. Nós temos os melhores serviços secretos do mundo e do universo. Nós somos a Antena Web. Toda completinha, completinha, mas mesmo completinha para vocês. Por isso é que vocês gostam tanto de nós. E nós adoramos vocês. Agora fui um bocado poético. Bem, o que é que vamos ter a seguir? A seguir vamos ter a atual rainha da pop. Madonna, exatamente. Madonna. E a Madonna tem aqui uma música que, por acaso, a música por acaso não tem a duração do nome. Mas tem aqui uma música muito gira, muito batida. E não é só dela. Mas cabe a você, ouvindo a Antena Web, descobrir as outras duas vozes que fazem, neste caso, um trio nesta música. Qual é que estou a falar? 4 Minutes. Conhece? Diz lá alguma coisa? Então, na próxima 4 Minutes, conta o tempo e vai ver que eles se enganaram um bocadinho na conta. Portanto, a tocar para você 4 Minutes, a partir de agora. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, hey. Yeah. espero que tivesse descodificado as outras duas vozes. Porque se o fez, você esteve muito atento à música aqui na Antena Web. Muito bem, a seguir à rainha, o que é que virá? Num tabuleiro de xadrez, o que é que está ao lado da rainha? Pronto, do lado direito, porque do lado esquerdo costuma estar um bispo. Bem, naquela altura usava-se bastante os bispos na corte portuguesa e nas cortes todas fora de Portugal. Neste caso, vamos ter alguém que se situa no lado direito do tabuleiro de xadrez, ao lado da rainha. Quem é? Sim, é aquela peça que até tem uma cruzinha em cima, uma cruzinha na cabeça. É o rei! É o grande rei da pop! O grande rei da pop que por acaso já não está entre nós, mas cujo título nunca será herdado por ninguém. Michael Jackson com Heal the World, aqui a tocar na Antena Web, a partir de agora, para você. Sintonize-se e deixe-se, digamos que, cativar por esta música. Entenda a mensagem e faça tudo o que ela pede, porque assim viveremos todos muito melhor. Ouvinte da Antena Web, esta música é dedicada a você. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place covers brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are three, stop existing and start living. But it feels better always. Love's enough, hope is growing. People dying, if you care. E agora, deixando um pouco as músicas mais paradas, neste caso a do Rei, porque digamos que é um pouco parada, mas é uma música muito significativa, com muito significado. Agora vamos passar a uma música mais mexida, mas muito mais mexida. Também é pop. Ele, se não me engano, é argentino. Ele já fez duetos, toda a gente já ouviu falar nele. Ele é muito conhecido, muito famoso. Ele dá-se ao luxo de ter músicas que põem toda a gente a dançar. E ele no fim sai e as pessoas continuam a dançar porque nem se apercebem que a música acabou. Portanto, estou a falar de quem? Estou a falar de Ricky Martin. Ricky Martin vai tocar, ou vai cantar para você, Live La Vida Louca, aqui na Antena Web. Pois a nossa vida não é louca, não. Mas a nossa rádio tem assim algum nível de loucura para pôr todos os nossos ouvintes a dançar. Aposto que meio Portugal e o mundo inteiro está a dançar connosco. Ouça Ricky Martin a partir de agora para você. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Upside, inside out, living the vida loca. Living the vida loca. regressamos à música portuguesa, caros ouvintes. Sim, senhora, temos o nosso amigo Paulo Gonzo. Nosso amigo Paulo Gonzo, com a sua cabeleira característica, vem cantar para nós. Vem cantar para nós uma música que, se não conhecem, pelo menos já ouviram falar nela. Digamos que foi uma música que ficou célebre. Até porque, se não me engano, fez parte de um genérico de uma novela. O que é que eu posso dizer sobre esta música? Posso dizer que é uma música que transmite confiança. Bastante confiança. Mas também é uma música que apela ao nosso sentido de sabedoria. Portanto, Paulo Gonzo, conceito de cor. Já se lembra desta música, não já? É lógico que já, caro ouvinte. Ouça e delicie-se aqui na Antena Web com a nossa música portuguesa. Sei de cor cada passo. Sei de cor. Cada traço. Do teu rosto. Do teu olhar. Cada sombra. Da tua voz. E cada silêncio. Cada gesto que tu faças. Meu amor. Sei tudo agora. Sei cada capricho teu. E o que não dizes ou preferes calar. Deixa-me adivinhar. Não digas que louco sou eu. Se for tanto melhor. Amor. Sei tudo agora. Sei por que becos te escondes. Sei ao pormenor o teu melhor e o pior. Sei de ti mais do que queria. Numa palavra diria. Sei-te de cor. O teu e o que não dizes ou preferes calar. Deixa-me adivinhar. Não digas que louco sou eu. Se for tanto melhor. Amor, sei-te de cor. Sei de cor. Cada traço do teu rosto, do teu olhar, cada sombra. Da tua voz e cada silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei tudo de cor. E dizem vocês, caros ouvintes, se este gajo soubesse cantar, de certeza absoluta que não estaria no estúdio de uma rádio. Bem, estaria. Só que todos vocês já me conheceriam há muito tempo. Portanto, vocês viram no início da música anterior que a minha... Digamos que a minha queda musical, ou a minha veia musical, artística, está muito entupida, está com muito colesterol. Bem, vamos continuar com a música porque é isso que vos traz por cá. Agora vamos tirar o chapéu a uma banda, os Bon Jovi. Sim senhora, os Bon Jovi de novo aqui na Antena Web a tocar. Agora a música que eles trazem é o Living on a Prayer, conhece? Sim senhor, como é que não podiam conhecer, como é que haviam de não conhecer esta música fantástica? Ouça e delicie-se aqui na Antena Web, Bon Jovi, digamos que aos seus pés, ou neste caso aos seus dedos, a tocar a partir de agora para si, caro ouvinte que está connosco. We'll be right back. Muito bem, e regressamos a Portugal. Agora vamos ficar nas próximas músicas aqui por Portugal. Vamos demonstrar mais uma vez a grande qualidade que nós temos. Os Bon Jovi já lá vão, já apanharam o avião. Eles deviam ir assim, tipo, para a África, para cantar, ou se calhar até para a América do Norte, quem sabe. Mas o certo é que já abandonaram o aeroporto de Portela. Quem é que temos a seguir? Um grande português. Um grande português que usa óculos escuros. Aliás, a imagem de marca dele são mesmo os óculos escuros. É o Pedro Abrunhosa, sim senhora. De novo aqui na antena web, Pedro Abrunhosa. E vai cantar hoje Tudo o que eu te dou. Desculpem. Tudo o que eu te dou. Eu neste caso estou-lhes a dar a vocês muita música. É tudo o que eu tenho para lhes dar. E vocês estão-me a dar, digamos que, uma hora e meia do vosso precioso tempo. Portanto, tudo o que eu lhes dou, vocês me dão a mim. Dedico esta música à pessoa de sempre. À pessoa que vocês sabem que eu dedico sempre a música. Espero que ela goste também. E vocês, caros ouvintes da Antena Web, espero que adorem a música também. Estamos convosco toda a semana, incluindo sábados e domingos, a trabalhar arduamente para vocês. Sintonizem-se. Tu me dás a mim e tudo que eu te dou. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web. Cá estou eu de volta, e agora sim, agora é mesmo para concluir. Cá estou eu de volta para me despedir de vocês. Desde já aproveito e peço de novo desculpa por este estado adoentado que eu estou. Eu gostava mesmo era de estar com aquela genica toda que costumo estar e cativá-los ainda mais. Espero que vocês compreendam, caros ouvintes da Antena Web, e que vocês reconheçam que, tal como eu, que fiz assim um pouco de sacrifício para conseguir fazer este programa, todos os outros locutores e apresentadores desta rádio fazemos todos os dias o melhor que podemos para você. Todos nós, todos mesmo, queremos é que vocês estejam sempre contentes connosco. Eu fiz o que pude. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos das músicas. E espero que me tenham dado um desconto por este ambiente mais adoentado que hoje apresentei. Vamos concluir com o quê? Com música portuguesa na mesma. Agora uma voz feminina. Vamos concluir com Rita Guerra. E vocês dizem que? Qual música da Rita Guerra? Exatamente, Brincando com Fogo. Vamos brincar um bocado com fogo. Exatamente, mas sem nos queimarmos, porque tem que ser tudo à base do seguro. Aproveito e desejo uma boa viagem a todos aqueles que vão na estrada. Ou que se vão fazer à estrada agora. Conduzam com prudência, tenham cuidado, estejam atentos e, principalmente, não bebam e sejam civilizados. Temos que ser civilizados uns para os outros para evitar catástrofes e acidentes que muitas vezes são completamente evitáveis. Passem um resto de bom fim de semana e uma santa semana para vocês todos. Espero que se divirtam connosco com todos os outros programas que temos para vocês e que de 2 a 8 dias estejam aqui à minha espera. Porque eu cá estarei, de certeza absoluta, com um pouco mais ou um pouco menos de saúde, mas cá estarei eu a fazer um programa para vocês. Caros ouvintes, vocês são as nossas razões de existir. E é para vocês que nós fazemos todo o esforço que pudermos para lhes agradar e para os manter aqui connosco. Beijinhos para todas as crianças e para todas as mulheres. E um grande abraço para todos os homens. E muito boa sorte para a semana que se avizinha. Como eu lhes disse, gozem bem o fim de semana e não brinquem com o fogo. Até para a semana, caros ouvintes. vamos a te adorar pra no fim nos deixar contas com as palavras tontas que dissemos por amor. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como salteador, para no fim nos deixar contas com as palavras tontas que dissemos. E mais um tema do último álbum, Gostar de Ti. Para tudo, sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander.